Aspete, tá autorizado a Recife, 370, da Paula João Novena, a primeira curva esquerda, saiu da Puca, Jambo, depois Aracaju, 1920 é o controle, do 1790. 1790, Cotejão S4, reporte a pronto para o pushback acionamento. O voo 956, pushback acionamento, portão 6. Voo 956 autorizado, reporte TAC. Portarão 956. 3290, Alfa Juliette até o gate 03, autorizado. Alfa Juliette até o gate 3, TAN 3290. Localizador, azul 5048. Enche a torre 18.95. 18.95, obrigado. Torre Salvador, azul 5048. Bom dia. Bom dia, azul 5048. Tráfego ainda não avistado, ajuste no 019. Continue a aproximação, aguarde pista livre, azul 5048. Guardando pista livre, 5048. Libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. 90, prossiga, pronto para o pushback acionamento. Tente autorizado, reporte táxi. Para apartar, 134, prossiga o táxi via Delta Alpha, chamante 2 direito. Táxi via Delta Alpha, chamante 2 direito, prossiga. Salvador, bom dia, 3295. A confirmação Kilo Guarulhos, 340 para cópia. Tem 295, informação Kilo, aguarda cópia. Guarda. Salvador, bom dia, Oxanea 6200, Librona, 50. Oxanea 6200, táxi via Alfa, taxamento e reportante 2DR. Alfa vai mandar. Alternando em 13325. Pô, vai chamar 3191. Parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 198 do Sol 95, altímetro 10, 19, bom voo. O voo no 556 para o táxi, temos 178 a bordo, alterna as Campinas com 3 horas e 20. Via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 18 do sinal 95, altímetro 1019, seguirá como número 2 à sua frente um tráfego da Força Aérea. Ok, ciente, parte o Índia, segue como número 2 atrás do bandeirante voo. Bomba 34, autorizado alinhar e manter pista no zero. X90 está com 134, para abrir autonomia de 3 horas e 24, terra Fortaleza. 34, bom. Afirmo, 134, 134. Tem, segue reserva 21 no Índia, ponto de espera 31 no noite do sinal 95, altímetro 109, bom voo. Tem que passe o Índia no passe do ponto de espera 118 no sinal 95, 179. 5048. Azul 5048, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, azul 5048. Corrigindo, Alfa, Kilo, Pátio 34, Lima, minha posição. Confirmado para azul 5048. Taxi via Alfa, Kilo, Pátio 34, Lima, minha posição. Alfa, Kilo, Pátio 34, Lima, azul 5048. Tem, mantenha nível 060. 0060, Salvador, bom dia, voo no 556, ponto espera, pronto. 556, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Ali mantendo a 0556. Meia 200 após a passagem do banho, ingressa via Juliette para o gate 08. Solicito, por favor, um código para acionamento. Zero, um, no, três, cinco, Netuno, zero, zero. 0135. 0135. Bomba 34, decolado ao 54, o controle nos solicitou que o senhor voasse restrito a 2000 pés, restrito agora a 2000 pés até a liberação do mesmo. Senhor Bomba 34, chama agora o controle 120.8. Bomba 34, regime 2000 pés, chama o controle 120.80. Foi Salvador, boa tarde, voo no 790, ponto de espera pronto. Bono 790, bom dia, mantenha um ponto de espera para o zero, senhor. Mantenha. Taxi aprovado, Exército Brasileiro 5002, chame na interseção hotel. Morte para a Pedro 10, Taubaté, conforme plano. 5011 transponder, 120 decimal 2 para 3095. Direita também está na sua. 3295. 120 decimal 8, controle, confirma o nível copiado e após a decolagem, curva à direita. 340, o nível copiado, curva à direita após a decolagem. Tem protegimento correto, confirma a frequência do controle em 1208. 120 decimal 8 para 3095. Então, 3895, protegimento correto, no 02, reporte pronto para o pushback, é só no 02. Curva direta, direita na Dayo, livre decolagem, pistão 0, vento 060 graus, 09 nós. Gente, vai manter 3000 pés na proa, iniciando pistão na 0, voo na 556. Voo 1790, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Ali mantenha no 0, voo na 790. Zona 962, lista de restrições de atitude e velocidade, vista para 2.000 países, ajustado em 1019. Livre e ILS X-Ray, pista no zero, reporta como estabilizado. 2.000 Papapá Lima, Lima Fox, livre acionamento, parte 5, chame pronto para o táxi. Voo 1556, decolado aos 57. Chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia, voo 1556. Brasileiro 5002 no ponto de parada Taxiway Hotel, é isso? Gente, visual, mantenha a posição, Exército Brasileiro 5002. Voo no 790, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 070 graus com 09 nós. Autorizado a decolar, pistão no zero, voo no 790. 56, cruzando 2 mil pés, mantém na proa 102. Voo 556, mantenha presente proa até 3 mil pés. Contato radar estabelecido, a saída da EL, 360. Vamos manter a proa até 3 mil pés, o voo no 556, após autorizado 360. E qual a posição, voo? Autorizado líder. Gente, após voo líder. Voo 556, tráfego 3 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, cruzando no momento 4 mil pés em ascensão para uma centena, o Embraer 110. Feito assente, o 556. Controle o voo 962, solicita a proa do Interterra. Condições visuais de visão, aproximação visual, confirma. Negativo, tranca a magia aqui embaixo. Só mantenha a proa de duna, zona 962, aguardando tudo isso. Graças para o proa de duna, 902. O 1790, decolado ao 59. Chame agora o controle Salvador em 120.8 e tenha um bom voo. Obrigado, 208, boa. Brasileiro 5002, atento à história de turbulência do Boeing da Gol, que acabou de decolar da pista 10. Tem livre decolagem pista 10, vento 070 graus com 09 nós, ajuste no 09, Exército Brasileiro 5002. Atenção 90, contato radar, decolagem saída pública sua para o nível 370, sem restrições. 370, 790. Exército Brasileiro 5002, considere-se decolado aos 1500. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tem um bom voo, Exército Brasileiro 5002. Paraíba 08, grato 5002. É que Delta Fox, apenas por informação, contato radar estabelecido, mantenha-se nos corredores. Apenas por informação, contato radar foi estabelecido, mantenha-se via corredores. Exército 5002, contato radar na decolagem, está autorizado proa direto coral, subindo sem restrições para uma centena. Autorizado proa direto coral, subindo sem restrições para uma centena, ao 5002. 4076 vai cruzar o 060 para o 060. Range 4076, prossegue na descida para 2000 pés, o ajuste no 09. 2019, 4076. 4076, nos corrigindo, desse aí mantenha o nível, desse mantenha 3.000 pés. 3.000 pés, o ajuste no 09. 3.019, 4076. Sanema 356, desça para 4.000 pés, o ajuste no 09, livre das restrições de altitude. Descendo 4.000, livre das restrições, mas 3.000. Está 8. Caso 4144, cotejamento correto, é a porta pronta para o pushback. E acionamento. Gente, no momento o Bonitinho está confiando a posição sobre Veracruz. Caso 4144 ainda não escuta. Após a decolagem, confirmando a curva à direita, ok? 141, mais um baque, um reporte para o senhor que estiver aqui falando. Gente, pouso, destino Salvador, confirme pista 1017. Ok, Vitor da Fox, desça para o 1500 pés, ajuste na 019. Gente, Vitor da Fox, a gente do controle. Mantenha 075, Vitor da Fox, ajuste na 019. Uno 556, Centro Recife, em Uno 25, décima Uno. 1251, voo no 556, obrigado. Do 4076, redução para 2009. Reduzindo, 4076. Uno 790, chama Recife, em Uno 26, décima 85. Do 4076, desça para 2000 países, autorizado LS 3-0, reporta quando no curso. 2000, autorizado é isso aí, 4-0-3. Uno 962, completa com torre Salvador, em 18.95, bom voo. Uno 8.95, 962, bom trabalho. Salvador, bom dia, Uno 962, final X-Ray, 1-0, 3.5 da Índia Serra. Diego, Uno 962, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso. Certo. M356, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, achando M356. Xenem 356, redução para 200 nós. 200 nós, Xenem 356. Xenem 356, informa o tráfego 1 hora 8 milhas, cruzando 3.500 pés em descida para 2.000 pés, um Embraer 190, com 130 nós de One Speed. Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857, nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda e Rumi, transponder 5027, controle Salvador, PL 120, décima 8. Autorizado 360 para o Galeão, Serra Brava, Golfo Lima, via pela número 87, decola 1-0, primeira curva à direita, terceiro Daniel, via do Rio. 5027, transponder, controle 208, 62, 1-3. Na 62, 1-3, com o treinamento correto, na posição 08, chave pronto. Para a ponta 08, 62, 1-3. O Salvador tem 3745, informação Kilo, autorização Congonhas, pronto para cópia, portão 7. São 3745, autorizado Salvador para Sierra Bravo, Sierra Papá, desvio voo 380, decola da pistola 0, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via UPZulu 10, Cubave, UPZulu 6, BHZ conforme rota do plano de voo. 5043 do transponder, controle Salvador opera e 120 decimal 80. Controle Salvador, boa tarde, SUS 3604, 20 da Kilo, com 250 nós. São 3604, a senhora identificação é chegada na área e desse mantém os 50, pro o Etape. O Etape mantendo, deixando até os 50. 745, atejamento correto, chame pronto. Chamará. Anima forte, prossiga. Porta na papá para ingresso. Corta no utilizador. 2000, reportará. Quatro, zero, sete, meia. Passou externo, baixado, travado. Semana 356, informa o tráfego. 2 horas e 5 milhas, mantendo no 1.800 pés, o helicóptero em aproximação, não interferindo no futuro. Ok, obrigado. Corrija a sala 08, corrija 09, libera direito no 219. 219, sala 09, obrigado. Motor, bom dia, boa noite, 62, liberou. 1962, autorizado táxi via Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette para 06, 1962. Muito obrigado, tenha um bom trabalho. Bem. Alfa Juliette, obrigado, graças, meu nome é Fox, chama ali, ele pronto, cabeceira na 7. Eu acho que a relação é Exército Brasileiro 5002. Guardará 5002. Xará 6356, passando externo, bom dia. Bom dia, o Xará 6356, continua a aproximação, agora pistoleiro. Guardando. Azul 4076, no solo 11, libera a próxima direita via Fox, no 21129. Gente, 2 no modo aposto, 4076, por zero. Gente, agora para iniciar o voo. Já táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 4076, obrigado, boa tarde. Xuxa 6356, pouso autorizado, pistão 0, ventona 0 grau, 099. Zero, pouso 63, começa. Tudo na visão com o local de pouso e a Delta Fox. Tá visão com o campo, Delta Fox. Aguarda a gira de preferência para torre. Delta Fox. São 32 ano meia, livre das restrições, autorizado a descida para 2.000 pés, estado em 1019, livre LS em reforço estabilizado. 2.019, estabilizado mais 3, 32 no máximo, né? São 3604, livre das restrições, de velocidade e altitude, descida para 2.000 pés, hoje destino 019, autorizado em LS e reforçará com estabilizado. Ok, 2.000 pés, com 1.019, reportarei estado no LS. Eco Delta Fox, torre 18.95. 18.95 Delta Fox. Torre. Torre Salvador, boa tarde, é o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, continua a aproximação puxando a seta, vai dando a pista livre. Delta Fox. Papa Palima Lima Fox, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1, 0 graus, 0,09, está na possível estrela de turbulência, vai para isso. Turbo 1864, tem que ter informação Lima. Turbo 1864, Lima confere, pronto, copo. Escuta para siga. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Mike Oscar. Oi. Via peso 117, nível de voo 350. Decola pista na 0, curva esquerda, saída Fulcajão, Maruco. Transponder 5047, controle Salvador, PL 120, decima 8. Certo, autorizado Maceió, nível 350, peso 117, decola 10, primeira curva esquerda, Fulcajão, Maruco. Levando 047, transponder 120, decima 8, controle 1864. O 1864 só confirma o nível solicitado? 350. Protejamento correto, também pronto. Está pronto, gol 1864. Confirma o portão que você encontra? Está no portão 4. Aguarde. Aguardando, gol 1864. Azo 4144, na iniciando, puxa. Negativo, vou seguir no lugar. Gente. Fala 6356, livrou, bom dia. Xuxa 6356, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette 05 portão. O 056356, obrigado, seu bom pra cá. Sobre Salvador, muito boa tarde, é o papá Lima Lima Fox, decolando no 7, confirmando o perfil da El. Lima Lima Fox, contato radar na decolagem, suba para o nível 220 sem restrições, autorizado direto da aérea. 220 sem restrições direto da aérea, Lima Lima Fox. Eu vou 1864. Afirmo. São 3144, sendo a identificação, chegada à área, desse mantém 50. 50, chegada à área, possível voar Itap ou Luna? Precisa de Itap. Itap, são 3144, descendo 50. Visual 1600, custa 3296. São 3296, firmou, 1700 pés, ajuste na 099, reporta estabilizado. 1700, 099, chama estado, 3296, obrigado. Está autorizado, para a direita, eu estou na frequência de Aerostar. Está na a viatura aí próxima, pode, em frente ao Aerostar aí. Está Como já autorizado, azul 414 vai ter livre puxa. Passar o logo 1864. Prossiga. Pode confirmar o motivo da espera para iniciar o pushback? Afirmos, no azul 4144 solicitou o primeiro como número 1. É, mas pelo que a gente entendeu, ele não estava pronto. A gente estava pronto já faz quase 4 minutos. Sente. Chupa! Olha o Lima de uma foto. Que é? Ele está no plano após decolagem do salvador, foi direto em QG. É possível com a canação? Não vai chegar a canação. Dando 32 ano meia, torre 18.95. Chamação é muito grato, tenha um bom fim de semana. Igualmente, senhor. Anima Fox, autorizado, DMB. Muito obrigado. Olha, Salvador, muito bacana. É o azul 2743, passando por São Corão. 190, tem que ter bom avião. 2743, contato radar estabelecido sobre a posição coral para interceptar a chegada da mar e voe na proa de mar aguardando para descida. Vou da proa de mar e aguardando a descida, azul 2743. Autoriza a duna high speed. 743 ainda é negativo, voe na proa de mar e velocidade a critério. Vou na proa de mar. Quanto com o Andel para descida? Para descida. Então 3895, acionamento a critério. Vou mandar para o puxo, tá? Afirmo, chame pronto para puxo, está 3895. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá a torre 118.95, ajuste de altímetro 909, bom voo. No 864, após o Embraer Azul liberar a cauda, autorizado o fluxo de chame táxi. Autorizado o fluxo de acionamento, 1864. Salvador, o azul 4144, considera que é 010. Lima, Tese, 4144. A linha Lima, Tese, 4144. Torre Salvador, boa tarde, 3604 da Tampa, sou Duna. Bom dia, continue em aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, 3604. Direita 0.9, sala 23, direita no 219. Direita ponto 9, graças, tem motivo. Autorizando 44, tem condições de manter presente velocidade até mais próximo do Duna, intenção seria número 1. Autorizando 4, Duna? Tem condições de manter presente velocidade até mais próximo do Duna? Informa a Duna, isso? 3144, tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo de Duna? Sim, se aproximou, sim, com certeza. Graça. Sotaque 1864, com 156, 2 horas, registro. 64, confirme os dados do sotaque. 156 a bordo, 2 horas, alternando o registro. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá a torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1098. Autorizar o táxi ponto de espera 10, 1895, a torre e ajuste 1099, 1864. O 3895, o tráfego da companhia acabou de liberar, está se passando agora no através da táxi Lake Kilo. Após o parqueamento da mesma na posição 03, está autorizado o push. Fazendo nada da companhia, parqueando a 3 vezes o push. Apresentação. Olá. Secundário no 3325. O Jardim vai parar com o 03. Afirma, estou no visual agora. É que a gente não tem ele aqui como copiado. A gente está entrando em contato com o Cole agora. Obrigada pela informação. Tá livre o push? Afirma, está livre o push no 02. O TAN 32 no 6 já está quase na Juliette. Falta aí a posição, TAN 32 no 6. Qual que é o gate que onde irá parquear? Encontra-se ocupado. Ok, qual que é o gate? Salve Salvador, boa tarde. É o 2067, informação Lima. O 2067, Lima confere. Autorizado Salvador para Serra, Bravo Golf Romeo, via peso 10 Taubaté, nível de voo 360. Na cola da pistola 0, curva direita, saída da El Leda Motti. Transponder 5064, controle Salvador Ferri no 20 decimal 8. 360, autorizado. Guarulhos, já fez o Luno 0, Taubaté. Decola 10, pela direita, da El Leda Mótiva. 2064, 208, ou 2067. O 2067, contestamento correto, chame pronto. Chamará, portão 10. Paulo Salvador, qual vai ser a posição de parada do 3206, por favor? Agora foi remanejado para o portão 02, onde era o nome da companhia, já vai livrar em algum instante. Está terminando o push. Ok, obrigado, mantendo a posição. Não tem como deixar livre os dois, né, pra entrar. Tá ok, vai agora. Confim para o controle? Não, 3804, identifique-se chegada à mar e desce e mantenha 050. 2743 em redução para 2009. 3745, portão 7, pushback sanamento. Autorizado, 3745 no 07, chame táxi. Chamará. Rolo da 3604. Só 3604, autorizado táxi via Alfa, reportando a táxi 2 Juliette. Alfa 27, Sam 3604. 1864. 5002, o controle. Um minuto para o limite da terminal, chama agora Ilhéus em 1201 no bom voo. Noite 64, decolada aos 28, chama o controle Salvador na 10 decima 8. 208. Décimo 034, prossiga. Décimo 02, muito graças, 3, 2... Exército Brasileiro 9034, mantenha no meu país, gente, com todo o controle, ajuste 9018, vai de pressão. Olha. Controle com 864. 864, contato radar na decolagem saída PUCA, nível 350. PUCA 350, bom, 9864. Organizador 90, SAM 3144. Exame 44, torre 18.95. 295, Azul 2743, desça para 2010, o ajuste 1018, autorizado LS, reporta no localizador. Informação para Azul 2743? Afirma, Azul 2743, descida para 2000, autorizado LS, reporta quando estabilizado, o ajuste 1018. Ok, portaria estabilizada, descendo para 2000, Azul 2743. 4 horas. Táxi até o ponto de espera, a retaguarda do Airbus da companhia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste o altímetro no 018. Ok, de táxi até o ponto de espera da 10, segue o Airbus da companhia, ponto de espera monitora 295, ajuste 1018, da 3745, boa tarde. Mantendo ainda o 075, confirme. 3, está no 08, pushback acionamento. Puxa, né, 62 no 3, aguarde trush no 08. Após o Airbus da TAM, que irá ingressar na Juliette, parquear no portão 11, autorizado push no 08. Aguardando então, vai coordenar após o Airbus da TAM, que vai para parquear no 11, inicia o 62 no 3, acionamento. Gente, livre ascensão a 1105, ajuste 1018, Vitor da Fox. VBK Romeu, autorizado Salvador, Morro de São Paulo, 1000 pés, decola da 17, curva direita, corredor Axé, transponda 0145, controle 1208. Cada um. Fala, fala, meu amigo, arrumei o cotejamento correto, confirme que eu vejo. Gente, a minha torre é agora para acionamento, táxi e decolagem. Tá 3245 na escuta. 3295. O 3745. Ah, o 3745, prossiga. Qual é a posição que se encontra? Já tá chegando aqui na ponta de espera, senhorita. Bem, a instrução dada era para seguir a aeronave da companhia. Não tinha nenhuma aeronave sendo tática, a gente imaginou que ela fosse estar em ponto de espera. Tá, essa aeronave da companhia estava terminando o push e iria iniciar o táxi em alguns instantes. Ah, ok, agora a gente entendeu. Salva Salvador, 2740, informação. Azul 2740, aguarda. 3 horas e 48, externa com fim, 234 agora. Livre táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste o altímetro no 08. 08, livre táxi, parte Índia, ponto de espera de 95. Lima Antena, 0. Lima Antena, 3745. Informe o nível de cruz. Passagem da companhia frente, autorizado Juliette, portão 11. Juliette para o 11, altante 3604. É o 21? Gate 11. Não, é para guardar o 21. O 321 da companhia. Afirmo, o tráfego, o único tráfego que está passando na sua frente. Obrigado. 288-260-4014. Meu Tango Dia Bravo, prossiga. Iremos entrar em contato junto à sala IF. Aguarde, cópia. Solta 3144, lembrou? Solta 3144, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 01. O Juliette 01, solta 3144. O Papa Romeu Tango de Abraço, confirma o horário do plano. Lula 530. Tango Dia Bravo na escuta. Foi para 1530. Sim. Azul 2740, pronto, copia. Copia. Autorizado Salvador para Serra, Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível de voo 1970. Decolada pistola 0, curva esquerda, saída Conde, transponde 0260, controle Salvador, PL 120, decimal 8. 170 na Golf 677, decola 10, esquerda, saída Conde 0260, controle 208, azul 2740. Azul 2740, cotejamento correto, não pode preencher, me pronto. Camará. Sonia 6293, eu tenho no 08. Senhora, verdade, eu mando Hospital do Exército. Azul 2740. Obrigado. Confirmando o destino Grupo Zulu, Hospital do Exército, confirma? Hospital não, é Exército. Obrigado. Mantenha a linha do litoral, a 500 pés, altímetro Salvador no 08, informe a 10 milhas de Salvador para o cruzamento do campo pelo litoral. Exército Brasileiro no 034. Informará a 10 milhas de Salvador para o cruzamento da 034. Retro Salvador, está passando aqui do seu foco. Diga. Diga pra foto, tá acertando o fio, tá curvando à direita, aqui na crua 274, o aproximadamente 70 milhas. Após a crua de Santa Cruz, pode ser? Livre os desvios, mantenha-se ainda de Gol Visor, subindo a 105, após, vou direto para o Vitória da Conquista, com a chamada em 1707, Vitória do Fox. Controle 1, boa tarde. 37, mano. Controle 1, boa tarde. No curso do localizador. Controle 1, boa tarde. 3745, da EL. 3745, contrato da decolagem. Tudo mantém o nível de voo 380, posso cruzar 2010, Valeta. Valeta, tá 3745, obrigado. 3804, cumpriu a inscrição no controle? Negativo. 4LF, vista para 2.3, altimetria Salvador 1.0.8, VLF chama estabilizado no localizador. Ah, 1.8 para 2.000, vai tomar estabilizado no localizador, 3.8.0.4. Salvador, azul 4.0.4.4. É 4144, desculpa, é negativo contato 288 nem 260. Se novamente a chamada em 288 e 260, caso negativo 251 ou 338. Olha a comunicação 283. É, só copiei para tentar de novo 288 e 260, final da mensagem identidade 1. Correto, 288-260, alterne também 251-3325. Caso negativo, retorne ao controle em 208. Ok, obrigado, adiantado. Meu Salvador, boa tarde, azul 292-6, gente da Lima. Azul 6, sem indicação, desse mantém o nível de 050, autorizado a chegar na margem. Para 050, a possibilidade de aprovar o ICAP? Guarde. ICAP? Guarde. Guarda. 0230, desça para 3010, altímetro em Salvador, 1018. 120, décima 8. Só confirme, essa sobrevoa entrou hoje? Gente, confirme pra ver, e quantas as informações passadas. Valor, azul 2743. Delta Fox. Delta Fox. Agora 58 milhas para Salvador, serviço nadar em Serra, não tem sinalizado o número 105 para informação de voo elétrico, monitora a frequência do centro de Recife, 2685, alterna 2545. Vitor Hotel Fox. Autorizado por 1.03 Chamecar. Faz a passagem do Airbus da Avianca, está autorizado no 3, o TAN 3283. Azul 2743, agora prossiga. Obrigado, agora. 3663 na escuta do sol. Top. 63 na escuta do Salo Salvador. 6330, sem indicação, desse mantendo de voo 060, autorizando chegar à mar. São 3895, decolado aos 40, chama o controle 1280. 2-0-3-0-3-2-5. O equipamento transponde Alpha Charlie 0276. Boa. Boa noite, Salvador, uma boa, 3895 da TAM, 1700, curva na direita, traz as informações. 3895, completo radar na decolagem, submanteu o nível de voo 340, qual cruza 12.000 pés, o Eleda. Leda, 3095. A torre, 118, descrição 95, ajuste ao altímetro 0-8. 88 ajuste, 4-1, Inter, modular 385, obrigado, bom fim de semana. 3283, após a passagem do bonde da Goa Calda, autorizado para o 03. 3237. Pronto. Na 6213, mantém o posto de espera. Vamos esperar o 6213. Salvador, TAN 3804. TAN 3804, já avistado, cheque o trem, acho que é o meu. Boa tarde, prossiga. 2230 está livre de interceptar o localizador. Isso para 2000 pés, altímetro 0,98. Chama estabilizada. Mete para 2000, chamará estabilizada. 2230. E 745 chama o centro Recife em 251, antena 33, decimal 25. Confirmando, antena 3745? Correto, chame o centro Recife em frequência 251, alternativa 33, decimal 25. Senhor, está muito baixo para a transmissão, não conseguimos copiar nenhuma das duas frequências. Estamos em Recife em 251, antena 3325. Agora sim, 251, 3325, está 3745. Um grande abraço, bom dia, prossiga. Questionamento a critério, reparto para emissor do colégio. Questionamento 312, após o tráfego nacional autorizado a alinhar e manter pista no zero. Estimativa, após o tráfego nacional e mantém na 0, 3, 2, 1. Do 2926, se for 3000 pés, a última em Salvador 1018, agora sim, ali. Para 3000, 2926. 6330, se for 4000 pés, a última em Salvador 1018. Passarei 2230, estabilizou o localizador. Aproximação direta, chama a torre Salvador em 118, decimal 95, 2230. 118, quantos? 95, decimal 95. 1895, 2230. O exército brasileiro no 034. Para o cruzamento do campo, mantenha o litoral a 1.010, altímetro no 0.08. Chama a torre agora em 118, decimal 95. 1.895, a torre, alterando o litoral, exército 34. Alfa Vitor 244, velha próxima direita no 219, vai liberar. Direita 219. Vicente, novembro, acho que é o Romeu. Reporta na papal, ajuste na 08. 2895, chama o centro Recife, frequência 2811, 33, 2993. Alfa, reportando a Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette. 3204. 35, está apresentando a Juliette. Vamos investigar o de buraquinho para cruzamento da pista. O Exército Brasileiro, cruzamento da pista com a torre em 1895. Alfa, Serra 50, atendo 1000 pés. 6293, para informação tráfego à esquerda da Peixe de Colagem, na Oriente Frio, uma FCM 50, mantendo 1000 pés. O vento na 00 graus, 1-0-2, decolagem autorizada. Gente, o tráfego em 6293, na Torre de Salvador, passaria do 2230, fui a 10. Querida, continue agora a pista livre. 2230. Salvador, boa tarde, gol 2067, quantos perdão? Zero, pronto, visual com passareta nacional. Gente, gol 2067, boa tarde, mantém quanto te espero. Nossa, escuta. Olá, de seu Whisky, Dr. Lima, confirmando o destino e o PUB. Postando 3223, está falando para o táxi, 1.064 a bordo, autonomia, 3 horas e 40, pena consciente. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro na 08. Livre táxi até o ponto de espera, quando lá torre 1295, 3223. Então, 3804, observe aeronave da Avianca à sua esquerda, iniciando o reboque. Após ingresso.